1 de Berak prosigue. Sonar pues para taxi, 1 de Berak. Serviço radar encerrado, chame Leozão 20 decimal 1. Autorizado 2000 pés, cometa 87. Cometa 87, ajuste 1017. Objeto 5728, bom dia, desça para 2000 pés, ajuste no 097, ação de identificação. Mantém o perfil. Mike Eco Delta no ponto ideal. Mike Eco Vitor, desça para 500 pés e chame a torre 1895. Eco Delta. O Eco Delta? Afirmativo. Torre 1895. A torre. Torre Salvador, Mike Eco Delta. Eco Vitor, Farol de Itapuã, autorizado direto o cruzamento da final da 1-0, reporte base, baixa de travada com vento, final 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0-1-7. Ok, autorizado o cruzamento da final da 1-0, informa que é o Mike Eco Delta. E o Mike, então, Eco Delta. Ah, só. Mike Eco Delta, agilize na medida do possível cruzamento devido a uma aeronave com força aérea que está na posição duna. Mike Eco Delta, ciência. O 738 desça para 2000 pés, chegada Mário no 097. Cometa 87, tem referências com solo? Já estou com o campo, já, 87. Ok, desce para 1700, completa aproximação, torre 1895. Muito grato, 1895, completando. Mike Eco Delta no cruzamento da final do 1-0. Mike Eco Delta cruza a final da 1-0. Já avistado, tem livre pouso, pista 97, o vento 120 graus, 12 nós, o ajuste 1097, o Mike é branco. Delta. Quando começa 87, no localizador. Estou em Bereco, novamente o POB e a autonomia. Chanel 6200, desça para 4000 pés, chegada Mar e ajuste no 097. 17, 4000 pés, chegada Mar, Ocean 6200. Dando externo, trem baixado travado. Bip checado, 120 graus, 10 nós, livre pouso, pista no 0, cometa 87. Livre pouso no 087. Delta, já na final tem baixado checado, final da 1-7. Já tem livre pouso, cap... pairado, capiteiro 1-7, Mike Eco Delta, vento 120 graus, 10 nós. Delta. Com a informação ontem, autorização recebida. Tudo minha zero, 1-1, qualquer. É, mas, beleza, tá saída. Por cá, Cajun. Obrigado. Avião 4307, pronto para qualquer? Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Peugeot 1-0. Subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5154 é o código, 1208 é o controle. Correto, chave do pushback acionamento. 1260 para o café? Afirmo. Autorizado Recife, nível de voo 390, via Perisic 58, subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, 5151 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 390 para Salvador, P58, é a coluna 0, curva esquerda na Pucaracaju, 5151-1208. Correto no 260, chama para o pushback acionamento. Chama lá, tá no gateway. 190 desça para 4.500 pés. Ajuste em Salvador, 1097. Prezado ILS, reporte localizador 5728. É, mas pode uma zona da frente? Complete a chegada. É, localizado ILS, para estabilizar 5728. Ao 09, esquerda, frequência livre, o cometa 7. Salvador. 38. Eu tô onde vi? Minha vida, agora está pegando, vou ficar 38. Muito obrigado. Decolagem autorizado, Tango November Eco, pista 17, 120 graus, 12 nós. Vai contornar um fundo à esquerda, eu vou até atrever. Sente após voo Itape ou Duna. Poxa, a informação está aí sobre Itape, contorná-la e vai voar Duna. Vamos ficar primeiro. Autorizado 2.000 pés, reporte no localizador. 2.000 localizador. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. O Papatango, Tango November Eco. Papatango, Tango November Eco. Contato radar, subo nível 400, saída da Euleta Bridge. 400, da Euleta Bridge, o Tango November Eco. Oi, Salvador, bom dia. O senhor é cadê? Contato 220 para 1950. Chanel 6255, autorizado chegada a Mari, desça para 2006, ajuste no 07. Mandando para 2000? 2000, chegada a Mari, ajuste no 07. 2000 na Mari, no 097, autoriza o Itape, você também, senhor? Mantém o perfil. Tá, mantém o perfil, né, Adê? 1200. Siga o Xanã. Via esquerda, céu magnética 030, 15 milhas aproximadamente antes de informação. Tentativa de desvio, reduz para 220, desce 2000 pés e após voa Duna para o IRS. 220 reduzindo, descendo 2000 pés autorizado de desvio após a voa Duna para o IRS. Oxan 6200. Webjet 5728, meia milha para o marcador externo, torre 1895. 1895, Fator, 5728. Eco Zulu November é autorizado descida até 1.500 pés. Reporte quando visual com campo. Confirmando, está com transporte de inferno. Livre pouso 1020 graus. Livre pouso 5728. Confirme o vento, por favor. 1020 graus, 129. Achei. Ciente, 5728. Acha pra mim, táxi. O November Eco, chame o centro Recife, frequência 1251. 251, grato, bom dia. Com 738, torre 1895. 895, obrigado, general. É, Salvador, agora no 738, está 3 milhas do marcador externo. Baixado e checado 1017. Oxe, tá 2 milhas externo, baixou e travou, voou no 738. E livre, continua a aproximação, aguarda a pista livre. São Salvador, bom dia, o 7738 livrou. 5728, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Autorizado, via Alfa Juliette para o portão 09, 5728. Eu vou 4207. Então, são só não, fora dois. 3:30, Campinas. Estabilizado no localizador com campanista, ou chame a 200. É 200, torre 1895. 1895, bom dia, bom trabalho aí. Boa. Salvador, muito bom dia. Hoje é a 6200, 1:30, externo. 6200, continua a aproximação, aguarda a pista livre, 1017. Guardando a pista livre, hoje é a 6200. Solos 21, direito 29. Ponto espera, ponto, bom dia, 4207. 4207, mantém ponto espera. Do November, não entendi. Gente, vou na porra da rotatória e chame a torre 1895. Quem é o 4207? Livre aliado, 6251. 3191, pronto pra qualquer? Pronto, Sérgio. Autorizado pelo Dargaleu, nível de voo 380, via da Urpedlu 10, saída da Eulida Bridge, uma direita para a decolagem. Pista 1-0-5-1-9-6-3 é o código, 1-2-0-8 é o controle. É, confirmando transponder 5136. Solo, TAN 3191, autorizado 380, Aperzulu 1-0, da El Lida Bridge com curva direita, decolagão 1-0. Controle 1208, confirme o código transponder. 5163. Ok, 5163 transponder, tá? 3191. Correto, chama para posicionamento. Chamarei. Salvador, bom dia, 6200, ligando as coisas. 6200, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette do 03, 6200. pouso pista 17, 120 graus, 120. Passagem travado. 4207, decolagem autorizada, 120 graus, 129, pista 10. Decolagem 10, 4207. Controle, bom dia. Atrito 5220, para a descida. 5220, autorizado 2000 pés, direto Duna, ajuste no 097. 2000, direto Duna, 1027. Agora 04. 04, 6200. Estabilizado INS 6255. 6255, torre 1895. 4207, decola aos 25, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, pô. Salvador, bom dia, Sané 6255, passando externo, baixado de checado. Sané 6255, 120 graus, 129, tem livre pouso, pista 90, 6255. Sente, confirma o vento? 120 graus, 129. Sente, livre pouso, 6255. Novembro é solo aos 2000, pegando livre. Para todos.